Caminhos da Derrota. Olá pessoal, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota. Meu nome é Marcos e eu tô aqui hoje com o Luigi. Saudações, nerds. Com o Reginaldo. Opa, e aí? E pela primeira vez aqui com a gente, com o Marlo. Bom dia, galera. Vida longa e próspera. Ou não. Hoje nós vamos falar sobre o supergrupo preferido da galera nos anos 80. Não, não vou falar dos X-Men, a gente vai falar dos Novos Titãs, aquele arco Caça aos Titãs, que foi conhecido aqui no Brasil. E vamos começar falando um pouquinho sobre os autores dessa fase. Vamos falar um pouquinho agora sobre o escritor Marv Wolfman. Twig, o que você pode falar um pouquinho pra gente sobre esse maravilhoso escritor? Bom, o Marv Wolfman, ele passou 16 anos na revista Novos Titãs. Só quem revelou esse tempo todo, no caso, seria o Chris Claremont, no próprio Uncan X-Men. Ele era um cara versátil nos quadrinhos, ele passou por tudo quanto é título, mas uma das passagens mais marcantes dele na Marvel, por exemplo, antes da DC, foi o Quarteto Fantástico, inclusive com o Joe Byrne assumindo o traço. E ele foi bem conhecido também por títulos de terror, inclusive ele é o criador de Blade, o Blade que conhecemos, de Wesley Snipes. Nos Novos Titãs, ele cria o Cyborg, a Ravenna, a Estelar, e faz exatamente o que Claremont na concorrência fazia, ele humanizava os personagens. Por exemplo, o Dick Grayson, ele não mais estava à sombra de Bruce, ele via as suas custas, ele cuidava inclusive das finanças dos Titãs, com direitos de imagem, licenciamento, doações. E o Dick, ele começa, no caso, com 18 anos, quando ele ingressa nos Titãs. E a história que queremos discutir hoje, Titans Rant, no caso, o Caça aos Titãs, ou o Ardil de Jericó, como muitos conhecem também, que se passa 3 anos depois. E, para contextualizar, está na introdução de um dos grandes clássicos de DC, da Panini, volume número 1, tem um trecho que ele fala assim, das intenções dele com os personagens, sabe? Eu acreditava que os Titãs deveriam ter conflitos emocionais entre si, mesmo quando precisavam de união. Para esquematizar, visualizei 3 triângulos teóricos, um para os personagens masculinos e outro para os femininos. Por exemplo, imagine a Moça Maravilha no topo do Triângulo das Mulheres. Dana Troy veio de uma raça de Amazonas que, além de acreditar na paz, também eram guerreiras. Em outro verso, coloque Ravenna, cuja sociedade interdimensional era de pacifistas extremados que jamais lutariam, nem que fosse por suas vidas. No terceiro temos Estelar, vindo de uma cultura puramente guerreira. Elas são, por assim dizer, 3 lados da mesma moeda, tendo em comum o suficiente para poderem ser amigas, mas com diferenças o bastante para sustentar conflitos. Eu esperava que esse conflito fundamental rendesse boas histórias. E dei uma olhada no lado emocional delas. Ravenna era tímida e introvertida, e achava difícil confiar nos outros. Estelar transbordava de emoção pura e vigorosa. A Moça Maravilha, mais uma vez, ficava bem no meio. Os rapazes se encaixavam no mesmo tipo de triângulo. Robin, posteriormente à Asa Noturna, era o líder sensato e competente, que, por ter sido mantido em rédea curta pelo Batman, frequentemente não se sentia à altura da tarefa em mãos. Ele também sentia necessidade de provar seu valor ao Batman. Como o Tano tinha perdido todos na vida, ele achava que tinha muito pouco a oferecer aos outros e disfarçava isso com uma aparente fanfarronice. Cyborg era do tipo lógico e científico, mas rejeitava essa definição em prol de ser um jovem revoltado. A maneira lógica de Asa Noturna encarar a vida e o pai foi compartilhada por Cyborg, e seus sentimentos de inferioridade foram compartilhados por Mutano. Cyborg e Mutano também tinham sido alterados fisicamente pelos pais, os que os ajudavam a se identificarem. Quer dizer, os personagens foram muito pensados pelo autor para que existisse uma sinergia no grupo, e isso vendeu o equivalente aos X-Men de Chris Claremont e Joe Byrne. Esse arco que a gente vai falar hoje, ele é um pouquinho depois da passagem clássica do Wolfman e do Pérez pelo título, e teve os desenhos, pelo menos no início, depois outros desenhistas ajudaram a completar, mas a grande parte desse arco ele foi desenhado pelo Tom Grummet. Marlo, fala aí um pouquinho pra gente sobre o Tom Grummet, o que ele tá fazendo, o que que ele fez. Atualmente, eu não sei bem o que ele tá fazendo, não, na verdade. Mas o Tom Grummet, ele teve passagens longas, tanto pela DC quanto pela Marvel. E é um canadense de 57 anos. Ele trabalhou com praticamente todos os figurões das duas editoras. Ele também trabalhou na Image. E na DC ele trabalhou fazendo Robin, Titãs, Legião dos Super-Heróis, Homem-Animal, Superman. Ele foi um dos artífices da morte do Superman. nos anos 90. Ele fez também Mulher Maravilha. E na Marvel ele fez Novos Exilados, Geração X, X-Men Forever. A primeira fez uma edição também dos Exilados. Fora a passagem clássica dele pelo... Isso que eu ia falar. Superboy, né? Superboy havaiano, Superboy. Caramba, eu esqueci de falar do Superboy mesmo. Eu ia falar. É a obra-prima do cara, pô. Tem que falar. É, Superboy tá aí, Deus, né? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar, então. Vamos não, lá. Não precisa não. Tá beleza. Não, tá bom, beleza. É isso aí mesmo. Tem que ficar natural, pô. Não, joia. O Superboy, você fala que é dele, mas o roteiro não era dele, né? Não é isso, Luiz? Isso, não era do Paul Kiesel. É, mas toda a concepção visual e, vamos dizer assim, a personalidade do cara, assim, era o Grumet que fez, cara. O Superboy dele, assim, é muito bacana, assim, muito bem feito. Uma coisa que o Tom Grumet tem e que vocês estragaram para mim, é que quando eu lia uma história desenhada pelo Tom Grumet, eu sempre associava ele ao estilo do George Pérez. Depois que vocês me chamaram a atenção para o fato que parece muito com a arte do John Byrne, eu falei, pô, como é que pode, velho? Os caras estragaram a minha memória. De fato, ele tem muitas semelhanças com a arte do John Byrne. Mas eu sempre enxergava mais o George Pérez. O Grumet, a gente falando do Superboy, o Superboy ele surgiu na revista que o Grumet desenhava do Superman, né? Se eu não me engano, na Adventures of Superman, o Reino do Superman, que aqui no Brasil ficou conhecido como Retorno do Superman. O Superboy, que foi um dos quatro Superman surgiu no justamente na revista que ele fazia. Por isso que depois que terminou a saga que o Superboy ganhou revista mensal, acho que a primeira fase do personagem é a melhor fase do personagem até hoje, né? Que depois daquilo, o Jones, apesar de ser um cara muito bom, ele estragou o personagem, né? Eu acho que o personagem, ele passou por um amadurecimento, né? Porque na história do Carl Kiesel, ele tá assim, começo de carreira, bem inexperiente, aquela coisa, os hormônios à flor da pele, aquela coisa, e cagando pra identidade dele, se ele era clone ou não. Mas assim, com o passar do tempo, ele amadurecendo e tal. E ele vive no rancho dos Kent. O que eu não gostei da gestão de Jones foi do visual dele, da mudança, sabe? Eu gostava daquele visual dele lá, com aquele. Inclusive, parece até bem atual hoje, né? Com os hipsters, né? Com aquele side hair, né? O Jones, ele parece que tem uma psicose, assim, de deixar o personagem ficar maduro. Porque ele fez isso com o Superboy, né? Herói de jeans, cara. Eu fico desconfiado. E também. Mas era bom, cara, o visual dele, com aquela jaqueta com aquele um emblema costurado atrás, com aquele óculos meio riponga, né? O cara era bem legal. Que o Grumet desenhou era muito bom. E aí depois o Jeff Jones fez isso com o Superboy e depois fez com o Bart Allen também, né, velho? Transformou o cara num carro no clube. O Superboy era o seguinte, cara, ele era um nada, meu, uma tábula rasa, assim, não tinha o que tirar dali, meu. Ele era um plot do super-homem, não tinha o que sair dali, e o Kessel junto com o Grumet, eles fizeram um puta de um gibizinho divertido, descompromissado, mas ao mesmo tempo recuperando histórias boas, assim, tipo do Cadmus, algum envolvimento com Apocalipse, e eu acho que essa tinha que ser a pegada do Superboy, cara, não dá pra levar a sério, né, meu, o cara de óculos redondinho, jaquetinha, assim. O que era legal também um tempo era aquela Superboy, a festa, né, meu, a rave do Superboy, pô. Que era um negócio, assim, viajado também. Não tinha nada a ver. A parte do Jones, assim, sei lá, ele era um filho do Super-Homem com Luthor, assim, né, meu? Pelo amor de Deus, né, meu? Que não precisa disso, meu, assim. E o visual era de jiu-jitsu, né, meu? Ele era meio Grace no John. E, pô, não tinha no que mexer, meu, assim. Já era difícil, era um negócio assim que acharam um ponto de equilíbrio perfeito. E mexeu, desandou a receita. Só não fica pior que o Superboy do Novo 52, porque aí é de doer o coração mesmo. Esse aí você ignora. You've never met a monster like Trigon. You'll bring hell on Earth. You dare challenge us? Ready when you are. I thought you hated us. I'm a Titan. We're not in Kansas anymore. If we can't save our own, who can we save? Yeah, right. Like you got a way to take out Superman. Oh my God, I think he does. Antes da gente entrar no arco em si, vamos falar um pouquinho da fase anterior, que afinal de contas é a fase do Wolfman e do Pérez, e é a passagem deles que credenciou os dois a fazer a maior mega saga de todas. A mega saga que deu origem a todas as mega sagas. Não é Guerras Secretas, Marvetes. É Crise nas Infinitas Terras. Vamos falar bem rapidinho, até porque não é o foco do nosso podcast hoje. O que vocês acham da passagem do Wolfman e do Pérez pelos Titãs? A gente já falou um pouquinho, foi o que deixou eles populares, né? Eles rivalizavam, eles eram nessa época muito mais populares que a Liga da Justiça, isso sem sombra de dúvidas. E estava lá rivalizando com os X-Men do Claremont e do Byrne. E o que vocês acham? Vocês leram a fase completa do Wolfman e do Pérez? O que vocês... Cara, tinha que ter muita má vontade para não gostar daquelas histórias. Né? Porque era justamente, como o Ida falou antes, que a humanização dos personagens fazia toda a diferença. Pô. Você conseguia se importar com o que ia acontecer com eles. Quando apareceu ele sofrendo na mão do irmão Sangue, por exemplo, o cara vai cortar o coração. Os problemas de Ravena com o Rigo, entendeu? Era tudo muito próximo das pessoas, apesar do pai dela ser um demônio, entendeu? Era o pai dela. Então, esse tipo de coisa aproximava muito o herói do leitor. Eu li tudo, viu, Mel? Eu, na verdade, cuidado aí, todo mundo é fanboy na área. Eu sou apaixonado por essa fase, cara. Apaixonado, assim, porque foi, vamos dizer assim, foi meu primeiro contato com gibi de super-herói. Eu li isso daí na banca, em pé na banca, aquela folheada que você dava, você ainda não tinha coragem de comprar, seu limite era a Turma da Mônica e Disney. E eu peguei uma Heróis em Ação e fiquei maluco quando eu vi os Titãs, maluco. Assim, eu comecei lendo Titãs e X-Men em Super Aventuras Marvel de pé na banca, porque eu não comprava. E aí, quando eles passaram da Heróis em Ação Super Amigos, eu peguei um arco de mitologia grega que é maravilhoso, assim, é muito legal, muito bem feito, assim, a arte e o desenvolvimento da história, que começa com o Exterminador, que era um tremendo vilão, assim, vilão de primeira grandeza nos Titãs, ele era. E depois eles ganharam uma revista própria. Olha que ganharam revista própria, não teve jeito. Eu comecei a comprar, meu. Mas é assim, a fase do Wolfman do Pérez nos Titãs, ele era diferente, assim. Por quê, meu? Porque ele pegou de novo, meu, uns personagens de segundo escalão, dos sidekicks. Colocou três personagens novos, né, que não tinham nenhum histórico, nenhuma identificação, nem eram sidekicks, né? Mas começou a desenvolver um histórico para cada um deles, cara. Então você sabia, você entendia a amargura do Cyborg, você entendia que a Ravena era contida porque ela tava, ela tinha toda uma herança demoníaca, né? Você entendia cada um deles, né? O Mutano era bobão, falava bobagem. Você tem amigo desse jeito, assim. Você sabe como que é o perfil da pessoa, que ela tá escondendo alguma uma amargura, alguma coisa assim. Ela tá disfarçando a personalidade dela. Então isso daí era assim, era fantástico, cara. Hoje eu não sei, eu reli, acabei relendo também um dos arcos que eu mais gostei dessa época, depois de ler a história que nós vamos comentar, e eu acho que, assim, tem uma massa de texto grande, ela envelheceu, sim, ela envelheceu, mas na época, o espírito era o espírito da época, Novos Titãs, assim, era aquela transição, o adolescente meio perdido, desencontrado, é meio aquele vida sem rumos do Coppola, é aquela pegada, né, tá? Reginaldo, era uma edição pensada para sempre ser a primeira edição de um novo leitor. Hoje em dia é muito fácil a gente ter que comprar um encadernado da Panini, disso ou daquilo. E naquela época você tinha que comprar aquela ediçãozinha mensal e foda-se, acabou. Assim, se esgotou e tal. Tanto que existe o mercado especulativo nos Estados Unidos. Hoje, eu acho que hoje não tão forte quanto antigamente. Mas as edições não eram pensadas, imaginadas para ser mais tarde compiladas, né? Rolava sempre uma representação dos traços mais marcantes dos personagens, edição a edição. E isso, assim, se você vê hoje em dia essas edições compiladas, você lendo em sequência, se torna bem cansativo. Mas naquela época, assim, como você disse, você lendo isso em pé na banca, cara, isso não cansava, assim, porque você ia ler aquelas 22 páginas e beleza. Assim, no outro mês você ia ler de novo. Mas você não tinha aquele encadernado para você ler uma sequência de 6, 7 histórias de uma vez. E se você pensar direitinho, assim, a gente tenta racionalizar assim, coisa friamente, Jorge Pérez ele era bem minimalista no traço dele. E assim, ele com certeza ele reproduzia perfeitamente assim, o roteiro do Wolfman. Mas tá lá, tava a ação lá reproduzida, mas mesmo assim tava lá o texto dizendo que o personagem estaria fazendo, sabe? Cara, isso é no saco. Assim, por exemplo, no Titans Hunt, tem uma sequência, logo acho que uma sequência de abertura, que o Dick tá contextualizando como ele conheceu a Corey, né? E logo depois ele vai salvar uma garotinha. Que a garotinha tá num parapeito lá, prestes a cair. Aí ele pega e vai contar de novo a história dela, assim, quer dizer... Ele começa a história contando a história de Corey e depois vai salvar a garotinha e começa a contar de novo a história dele. Cara, isso fica muito cansativo. Mas na época a gente não tinha esse pensamento, né? É, aquele é o contexto da época, né? Era a forma que os gibis eram escritos na época. Mas fora essa parte mais técnica, talvez, a história em si, vocês acham que envelheceu bem ou... Levando em consideração a forma que foi escrita, ler essas edições hoje ainda vai se divertir ou não? A construção da história ela é muito boa. Tá? Tanto nós estamos falando ainda da fase do Pérez, né? Mas tanto a fase do Pérez como essa Titans Hunt que a gente vai comentar, ela é assim muito bem estruturada. Hoje não tem nada parecido nos quadrinhos atualmente de super-herói. Marvel e DC não tem igual a fase do Titans. O Robin está questionando o uniforme dele, ou o Cyborg está questionando. Tá brincando, tirando o sarro que o Robin usava a tanga, meu, 20, 30 edições depois que ele ia trocar de uniforme, sabe? Quando você fala assim, pô, isso é muito bem construído, cara, muito bem, assim, na época, quando a gente fala, é o espírito da época, a gente até tava assim com, vamos dizer, uns 5, 10 anos de defasagem quando isso foi publicado em banca pela Abril, né? Titãs é final dos anos 70, assim, mais ou menos. Mas mesmo assim, cara, é assim, essa construção, esses personagens amargurados, com profundidade, que juntos, que se reuniam não só para ser super-heróis, se reuniam para ter... Tinha algo em comum, cara, tiveram tragédias em comum, assim. É mais profundo, desculpa aí todo mundo, mas é mais profundo do que os X-Men. Eles vinham de famílias disfuncionais, né? Então, os Titãs eram uma família que funcionava. Então, não, na verdade, o Sidekick começa que eu nunca vi isso. O tutor, o herói adulto, larga o moleque e se vira, meu. Pelo menos nos Titãs, você não tinha... passava um aperto, não é que ele falava, vou dar um toque pro Batman, me dá uma mão. Não tem isso, não tem. É se vira negão, meu. Não tem essa, não, meu. Assim, então, quer dizer, começa daí. Mas fora isso, cada um deles tinha uma tragédia, né, meu? O Cyborg é um cara, assim, ele se perdeu a humanidade, assim, né? Ele estava tentando recuperar a humanidade ainda. Isso é muito legal, cara. Até o Kid Flash, cara, que era assim, era um mala nessa época. Ele vivia angustiado se ele era herói ou não. Ele era legal, era muito legal, porque ele foi um dos primeiros que falou: ah, pra mim chega, joia, não sou herói. E que se você pega, aí nós vamos estar esticando demais, mas se você pegar o histórico do Kid Flash, que se tornou o Wally, o Flash mesmo, o verdadeiro Flash, vamos falar assim, né? Pô, é muito legal essa mudança de personalidade dele, assim, um amadurecimento. Eu achava interessante também a estrutura que eles tinham, né? Porque, não sei se vocês lembram daquela edição que eles recebem uma cartinha de um benfeitor misterioso, e eles vão para aquela ilha lá em Nova York, lá que tem a Torre Titã, né? Eles recebem de mão beijada a Torre Titã. Aí tá lá à espera deles o Quinteto Fatal, né? Aí o Cyborg lá, cara, ele tem que acessar as plantas da Torre Titã. Aí o Pérez faz lá um esquemático lá da Torre Titã. Cara, porra de estrutura, velho. Estrutura do cacete que eles tinham lá, velho. Não sei se vocês lembram dessa página lá. Tem naquele dos grandes clássicos do 93, é o pai do Cyborg. O Silas Stone, que faz a torre. O cara era zilionário com patentes, e quando ele morre, as patentes vão pra Cyborg. Uma coisa que eu acho bem interessante isso nos Novos Titãs, eu falei ainda há pouco, é isso, assim, a preocupação deles com mudando mesmo, sabe? E como eles vão, vai ter um financiamento pra atuar, sabe? Cada um tinha um apartamento. Tinha uma renda, essas coisas. Tinha uma vida, né? Por exemplo, a Estelar era modelo. A Moça Maravilha, fotógrafa. Isso. Né? O Mutano tinha o padrasto, que era o cara bilionário. Steve Dayton. Isso. Da cada um tinha uma história. Tinha uma vida fora do grupo, né? Isso é legal. Era. E assim, teve até uma época que o Dick também voltou a atuar, inclusive, no circo dos Graysons Voadores. Ele parece que ele virou um dos proprietários, coisa assim. Ele recebia rendimentos desse circo. Nessa fase foi quando ele se livrou de vez da sombra do Batman, né? Ele adquiriu a identidade própria do Asa Noturna, naquele arco Contrato de Judas, que a gente indiretamente vai falar essa caça aos titãs, Titans Hunt, que é um nome informal, também foi conhecido como o Luiz falou, como Ardil de Jericó. Vamos falar um pouquinho agora da sinopse desse arco. Os titãs, eles estão sendo atacados, que até então era o Gnu, e um vilão já estabelecido dos titãs, e eles começam a ser atacados um por um. E tanto os titãs atuais como os titãs, os que já fizeram parte do grupo, eles estão sendo atacados, estão sendo sequestrados, e aparentemente tem um traidor no grupo. E como eu falei antes, muito parecido com o que aconteceu no Contrato de Judas. Vocês também acham que o Wolfman acabou reciclando as próprias ideias nesse arco? O que vocês acham dessa semelhança com o Contrato de Judas? Cara, eu só acho assim que o Exterminador estar envolvido novamente numa traição, entendeu? Me parece, sei lá, é repetitivo, na verdade. Porque teve o Ravager, né? O Grant, o primeiro filho dele, que enlouqueceu e tal. Aí depois teve a Terra, que foi plantada por ele, e por fim, o Joey, por último, que, cuja traição, na verdade, não me convenceu, não. Na época, os Titãs estavam... Foi bem depois da fase do Wolfman e do Pérez. Os Titãs passaram aí por maus bocados, assim. Não tava bem. Sabe quando, depois de uma puta fase bacana, dá uma caída, eles não estavam bem. Então, eu acho que foi uma decisão editorial, vamos revitalizar a franquia, sem rebootar, né, que é a forma criativa, a forma inteligente de fazer a coisa, e vamos trazer novos leitores. Até aí, a justificativa de ter tanto recordatório dele no primeiro número e fazendo um resuminho de cada um dos personagens, né? Tem toda essa explicação. Eu acho que, assim, o conteúdo ficou secundário. O que eles quiseram foi fazer, assim, sabe? A forma foi mais importante. O motivo é o reboot. A gente atualizar essa equipe, né? Deixar para lá aquele histórico, a fase de ouro que eles tiveram, e vamos partir para a próxima fase. O pós-crise imediato dos Titãs é bem fraco, né, velho? É fraco, é feio, não é? Não tem. O Pérez saiu, pelo amor de Deus, né? Ficou a arte que deixou a desejar, né? E eles passaram por transição. É, eles passaram por transição, eles perderam a Ravenna depois da saga do Trigon. Depois eles tinham novos integrantes que não eram tão marcantes assim, né? Então, quer dizer, era uma, vamos dizer assim, foi uma franquia de sucesso que eles quiseram resgatar, né? Então, a Titans Hunt é isso, né? Basicamente é isso, é resgatar a franquia, né? Claro que ela tem todos os trejeitos da época, é um quadrinho dos anos 90, do começo dos anos 90. Então tem muito texto, tem um vilão tosco, o Gnu é um vilãozaço tosco, ele parece esses caras que ficam em frente de loja de 1,99 fantasiado, né? Gosto de pelúcia. E eu sempre imagino que tem um pedófilo ali dentro, velho. É isso, é um Gnu, né? Que tava atrás da molecada, mesmo. E a nave deles, meu, tem uma cristazinha de cabelo, assim, quer dizer, um negócio, é, assim, que você fala... Você fala, caramba, meu, não dá mais pra ter isso. Parece meninas super poderosas, né? Não é Titãs isso daqui. Depois daquela saga Caos Total, tem aquele Titãs à venda e tal. Aí eu li algumas coisas, assim, que o Grant Morrison foi mais ou menos naquela época, que em 1997, quando ele assumiu a Liga. Só que eu não sabia disso. Ele tava com um projeto de assumir os Novos Titãs logo depois que o Marv Wolfman deixasse. No caso, ia relançar a série. E seria o Grant Morrison. Dan Jurgens passou na frente com um projeto, inclusive com o George Pérez, assim, arte finalizando, e lançou depois uma série bem desconhecida dos Titãs com outros personagens, não é nenhum dos que a gente conhece. O único conhecido, no caso, era um Electron mais jovem, mas assim, acho que durou 23 edições. Dizem que eu li uma resenha no SHQ, parece que é bom, o material é bom. Mas seria, no caso foi o Dan Jurgens e o George Pérez. O Dan Jurgens era uma celebridade nessa época. Mas assim, voltando... Ah, daqui foi? Foi, aqui no Brasil não saiu não. Aqui não saiu não. Aqui no Brasil voltou a sair Titãs naquela Superman Premium, aquela Devin Grayson e o Mark Buchanan. Ó, eu ouvi você falar que o Grant Morrison ia pegar os Titãs, né? Eu tô rasgando as folhas da minha revistinha aqui, meu, enxugando minhas lágrimas. Pois é, parece. Uma coisa aqui também. Tá pensando? Mas assim, aí eu voltando, eu acho assim, que esse material, Titans Hunt, eu não acho que o Mark Wolfman assim, se orgulha muito disso, não. Porque você for ver direitinho, da segunda metade pro final, o cara é muito depressivo, cara. Assim, ele brutaliza mesmo assim, os personagens. Assim, é como aquela coisa, ele começa a formar um novo casting de Titãs, com aquela estrela vermelha, aquela Fanta, né? O fantasma, que não é mais o Danny Chase. O Cyborg fica daquele jeito, fica em estado vegetativo, o cara não termina bem. E assim, logo depois, Caos Total, o cara com aquele filho da Dana Troy, o cara não fica legal, velho, né? Estabilizando todos os personagens que ele levou um tempão pra construir, assim, é aquela coisa, eu sinto que aquela dificuldade que a gente vê em alguns autores, como o Straczynski, como o Claremont mesmo, assim, pô, eu já fiz o suficiente, agora eu vou parar aqui. Ele adorava o Danny Chase, né? Era o personagem favorito dele. Uhum. Ele acabou matando na minissérie, né? Assim, foi uma arrumação de casa, cara. Talvez não tenha sido com o cara certo, no caso do Wolfman, né? Que é um cara que você vê assim, que ele realmente ele tá cansado, não é o melhor momento dele nos quadrinhos mesmo, cara. Mas a arte do Grumet é bonita, hein, meu? É coisa linda, meu. Sobretudo no final, assim, na batalha lá, lá no final mesmo, lá, quando ele vai pela Azura, aqui, que é naqueles degraus no espaço, né? Cara, é um negócio bem psicodélico, bem bacana. É, bacana aquilo lá. Não, ali ele tá no auge dele, né? Eu acho que ali, depois em Superboy, é o auge da arte do Grumet, né? Ele tá matando a pau. Meu trabalho preferido do Tom Grumet é o Robin, do Chuck Dixon. Cara, eu gostava demais daquilo. Aquele comecinho ali, aquela paralela à queda de morcego, aquela história lá que ele fica, lá, fica enterrado lá, vivo lá, acho que num carro com carro forte, e Drake. Cara, aquilo era muito bom, bicho. E tava foda aquilo ali, aquele comecinho ali com a spoiler, né? Cara, muito bom. Ainda salteador. Eu discordo também, viu? Que vocês falaram do Exterminador. Acho que foi você, né, Marlo, que falou do Exterminador. Eu gosto dessa ideia deles resgatarem, assim, deixarem a equipe principal de molho, presa, né? O Gnu pegou os Gnus, né? Que acabava sendo uma organização. pegaram todos os integrantes dos Titãs e sobrou para os coadjuvantes fazer alguma coisa. Então é o Steve Dayton, é o Exterminador, é a mãe da Ravenna, né? Isso foi bem legal, viu, meu? Assim, não, essa parte é muito boa. O que eu falei que não aprovo, de certa maneira, é que novamente os Titãs estejam sendo traídos por alguém ligado a ele. Talvez ele pudesse ser envolvido de alguma outra maneira. Não, e eu também, assim, essa parte aí também, eu, enquanto eu tava lendo, eu perguntei também lá no grupo, que toda hora eles falam, não, mas não é possível ser o Jericó o traidor, não é, como? Ele tá falando, as cordas vocais não se recuperam. Cara, e isso daí enfiaram no cu, né, meu? Porque depois ninguém explicou nada, meu, dessa história. Ninguém, ó, deixa pra lá, meu, a corda vocal dele se recuperou. Não, mas ali foi na possessão dos Azuras, né? Eles curaram aquilo ali. Eles não, pelo que eu entendi, foi isso. Eles restauraram as cordas vocais deles. A gente teve que deduzir isso, né? É. Não, porque mas o que eles fizeram, assim, eles usaram isso, eles calçaram isso pra você falar assim, não deve ser o Jericó. Ele é tão bonzinho, meu, com esse cabelo. Ele parece o anjinho do Maurício de Souza, loirinho, assim, né? Não é possível ele ter traído. É outro cara, tá falando até, né? Não é, e não era isso. Realmente o cara foi possuído e ficou por isso mesmo, meu. Foi assim, por isso que eu falo, assim, o propósito era outro, era revitalizar. Falou, tá cansado, Titãs. Vamos mudar, meu. Vamos pôr novos integrantes, vamos dar uma chacoalhada nos membros antigos. E a forma que nós vamos fazer isso é secundário. Né? Não é o principal. Não vamos raciocinar bem nisso daqui, meu. Vamos fazer. Porque um cara que escreveu Contrato de Judas, né? Escreveu toda aquela trama, que eu dei uma folheada para lembrar, toda aquela trama do promotor que virou depois o vigilante. Vigilante. Pô, isso era muito legal, cara. Isso foi muito bem construído, né? Para fazer um negócio de meia boca desse agora, né? Não é esquisito assim, menino. Só para contextualizar o ouvinte, o Mark Wolfman é o criador do Exterminador, né? O Exterminador, que vai ser o vilão do próximo filme do Batman e tal. E assim, nessa história, o Exterminador tá exatamente num ponto de virada, né? Ele começa como vilão, né? E é aquela coisa que começa a ficar com anti-herói para herói. Inclusive, o Mark Wolfman mesmo tocava a revista solo do Exterminador, né? E assim, o personagem já estava bem, bem diferente quando ele começa lá no Novos Titãs, lá atrás. Ele era isso, cara. Ele era muito eficiente. Ele aparecia nas histórias dos Titãs e falava, caramba, meu. Apesar que eu gostei dele também em Crise de Identidade, viu, meu? Precisamos fazer um programa sobre isso, pra saber se ele realmente daria aquele cacete na liga. Depois desse... Não, a gente vai, com certeza. Mas é muito bom aquilo lá. Mas no comecinho lá, quando eles estão, os Titãs aparecem, e lá ele faz aquela parceria com o Steve Dayton, no caso, que é o pai adotivo do Mutano. E cara, eu estive dentro desesperado e o Slade, ele disse, não, vou contratar vocês. Não, dispensa o dinheiro, porque minha pessoal também, que sequestraram meu filho e tal. E o Steve dentro bem nervoso, aperreado. E você não tem emoções? Eu disse, não, a gente vai resolver aqui. Cara, ele bem tranquilão, bem frio, né? E foi logo depois disso que o Exterminador ganhou revista mensal própria, né? Que aí é que ele se tornou um anti-herói, na verdade, né? Ele já estava sendo retratado mais como um anti-herói, dada a popularidade que ele conseguiu. Cara, ele não é anti-herói, cara. Ele não é. A DC tá errada. Ele é vilão, cara. Ele é eu vilão. Acho também. Ele é vilão. Ele deixou, melhor como vilão. Mas... Ele vilão deixou melhor. Deixou cortar a garganta do filho. Deu uma surra na ex-mulher. O cara é o catiço, né? Não tenho o que falar, né? Tava naquela moda de anti-herói, né? Era na época que o Wolverine tava tendo mais destaque, Justiceiro... Então, era a época do anti-herói. Então, a DC tinha que ter o dele. Então, resolveram pegar o Exterminador. Tanto é que, depois disso, o Exterminador, eu acredito que ele só foi bem escrito novamente na Crise de Identidade, né? Que foi o Meltzer que desenhou ele. O cara sozinho destruiu a Liga da Justiça inteira. Pra você ver o quão foda era o cara. Mas essa eu vou deixar para as indicações. Eu tenho uma história que, para mim, eu acho que é a melhor dele, sabe? E foi o Brad Meltzer também que escreveu, mas ainda não é essa. Mas era só para não quero continuar o papo não, mas só, era uma Liga da Justiça série B, né, meu? Era o Gavião Negro, era uns bucha, não era, meu? Uhum. Não, ainda tinha Lanterna Verde, ainda tinha Flash, e o cara... Era o Wally. Ah, então não vou poder falar mal, né? Deixa pra lá. Ele já é na porta, pô. E o... Pô, ele quebra os dedos do cara, velho. Ele dobra a força não. de vontade do cara. Ou a fraqueza de vontade. É. Agora, na edição seguinte dessa Titans Hand, que quando acaba essa saga, começa, como eu disse ainda há pouco, começa essa saga Caos Total. E tá vindo uma caçada ao Exterminador. E assim, e um pouco antes dessa história, tem um Superpowers 28, que ele dá um pau no Batman. E depois, aí nessa caçada em Caos Total, parte 1, ele dá um pau no Aquaman, no Lanterna Verde e no Wally West. Cara, bicho é foda, pô. Ele é. O Wally é saco de pancada do Exterminador desde que era Kid Flash, né? Com certeza. Why does he want this chip? And why are you working for him? Excellent work, Robin. Slade. Really? I think your skills are improving. No more games. What do you want? But you do lack patience. If you're really so curious about my intentions, perhaps we should meet face to face. Tell me where you're hiding and I'll be there in a heartbeat. Patience, Robin. Patience. Os Titãs, na época, eles eram formados pelo... Quem eram os membros da equipe? Eram o Asa Noturna, que era o líder, a Estelar, o Cyborg, a Ravenna, o Jericó e a Troia, que era a Moça Maravilha, já tinha mudado de identidade, já tinha se tornado a Troia. O Mutano, ele estava um pouco afastado, né? Que ele ainda era muito novo, o pessoal resolveu afastar ele um pouco do grupo. E a equipe, ela inicia com essa formação. E conforme a história vai passando, os Titãs vão sendo sequestrados, acaba sobrando só o Asa Noturna, e aí acaba aparecendo os outros membros que vão tocando a história, que é o Exterminador, que a gente já falou, o Steve Dayton, que ele era o mento, né, da Patrulha do Destino, mas ele não participa como mento dessa história, ele é só o Steve Dayton, ele não tem poderes. A Arela, que é a mãe da Ravenna, e os novos personagens que são introduzidos, né? Que é o Fantasma e a Panta. O que vocês acham desse rol de personagens, esses personagens secundários que foram introduzidos? Serviu bem para a história? Foi uma boa reformulação? O que vocês acham? A Panta é uma personagem legal. Ela surgiu no final da... Não, a Pantera, né? Da Crise nas Infinitas Terras, a personagem é praticamente igual. Não tem nada a ver. Bom, eu gostei da Panta, gostei da introdução do bebê Knu. Vermelha, eu acho que foi um sopro de ar fresco muito bacana na equipe. Eu acho que trouxe uma dinâmica bem interessante, deu um descanso na imagem dos Titãs de sempre, né? E funcionou, ao contrário de outras formações em que não dava certo a introdução de um novo herói, eles tinham que apelar aos clássicos novamente. Essa foi uma formação que, para mim, deu bastante certo. Eu, particularmente, não gostei muito da Panta. Achei muito mais do mesmo. Não sei se está acostumado a ver aquelas personagens dos X-Men, todas aquelas personagens felinas que acabaram surgindo depois, mas eu li mais do que o que eu li da Panta, mas eu achei ela... muito rasa. Eu gostei muito do Fantasma. Você já sabendo o que era depois, fica até meio óbvio o que era o Fantasma, mas eu acho, pelo menos aquela primeira parte, depois do que fizeram com ele, eu não gostei, mas aquele comecinho dele eu acho muito foda, aquele visual dele de... O cara é um lençol com uma máscara de hóquei. É muito foda aquilo. Eu concordo também, viu, Marcos? Eu também gostei mais do Fantasma do que da Panta. Ela é realmente genérica, meu. Assim, ainda mais você tendo na equipe um personagem que nem o Mutano, cara, que é muito apelão. Ele é tudo, né, meu? Ele é o homem animal, ele é o camaleão da Legião, ele é super poderoso, cara, né? Então, quer dizer, é difícil você criar um personagem novo parecido, vai, ou com poderes animais, né, meu? Mas o Fantasma é legal mesmo, cara. O visual dele caprichado. Mas eu acho que a Panta e alguns outros personagens secundários, esse é um personagem de uma nota só, cara. Se você lê um diálogo deles, já leu todos, velho. Ela era o tempo todo reclamando e tal. É sempre aquela mesma nota, reclamando e querendo ir atrás dos Vinus, e eu não gosto de vocês, e eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, e reclama. Talvez ela tenha melhorado um pouco mais depois justamente dessa fase, quando surgiu o bebê Gnu. Que aí deram uma outra abordagem pra ela, meio que de mamãe ganso. Aí realmente ficou mais interessante, mas no começo ela era muito chata mesmo. Eu particularmente, não gostei muito, não. Marcos, você falou das personagens felinas dos X-Men e tal. Eu tive um arrepio aqui pensando nela desenhada pelo Rob Liefeld. Já imaginou com aquele cabelo que parece a crista da rainha da ninhada? Não, ia ser excelente. A Panta desenhada pelo Rob Liefeld seria um novo clássico. Seria muito melhor do que essa do Tom Grimmett. Vai comprar briga com o Reginaldo, viu? eu acho que aquela cabeleira que você tá falando, mano, é uma referência à noiva de Frankenstein, mano. Só pode. O mestre não dá ponto sem nó, né? E o que vocês acham do Gnu em si? Do Gnu e depois da sociedade Gnu. A gente já falou um pouquinho dele, mas convence? Vocês acham que é um bom vilão ou um bom grupo de vilões, a sociedade Gnu? Talvez parecido com o que o Wolfman já tinha feito com a Colmeia. O que vocês acham dos Gnus? Como vilão isolado, genérico, como foi dito sobre a planta agora há pouco. Como sociedade, eu acho mais interessante. Em dois lugares ao mesmo tempo, eles serem identificados apenas por números e tal, acho bacana. Eu acho o seguinte, viu, mano? Eu acho que o Wolfman deve ter deixado para a última hora para entregar o trabalho dele, né? Aí ele fuçou nas gavetas dele e foi procurando o trabalho que ele já tinha feito. Porque essa ideia do vilão ser uma fantasia só, o Gnu, por exemplo, e ser um grupo por trás, ele já tinha feito isso com o Tridente. Exatamente a mesma história. Era o vilão Tridente, que ele tinha um modus operandi diferente cada hora que aparecia. E depois descobriram que era um três bandidos usando a mesma fantasia, né? A mesma roupa, né? Então, quer dizer, ele tá reciclando ideia, cara. Simplesmente isso, né? Ele falou que a sociedade Gnu era os membros da colmeia. Olha, meu, é uma reciclagem de ideia boa, viu, meu? Assim, eu não gosto do Gnu, não gosto da sociedade Gnu e não gosto do bebê Gnu. O próprio Jericó, ele poderia ter feito isso tudo, sim, os personagens Gnu. Só que vai ficar muito parecido mesmo com o contrato de Judas, mas o poder dele de dominação, assim, você dominar o corpo de outra pessoa, cara, ele poderia ter feito isso e a história poderia ter sido bem menor, né? Sem aquela ladainha do Gnu. Ah, e essas almas amarguradas de Azurath lá, que eram pessoas boas e resolveram ser vingativas. É tudo um encaixe, cara. Assim. Mas esse de Azura, a essência deles misturou com o Trigon, né? Aí ficou tudo bagunçado lá. Não era que elas ficaram, de uma hora pra outra, elas ficaram reacionárias, não. É porque contaminou com a essência de Trigon. E Trigon parece que ficou um pouco acima dele, sabe? O ego espiritual deles é um leão, meu. Essa do leão é pra poder usar o nome do personagem, né? Do Jericó. Eu, particularmente, eu comecei a ler esse arco. Eu achei muito forçado a história do Jericó como traidor do grupo. Meio que uma forçação de barra. Não fazia sentido ele estar ali. Eu não sei se colocaram, como vocês já falaram, colocaram ele só porque, assim, era o que não... Que impossível que seria e colocaram ele só para chocar. Ou se realmente queriam fazer uma introdução dele, ou uma base para transformá-lo num vilão, transformá-lo num traidor. Eu achei muito... muito esquisito ele ser o traidor do grupo. A série ainda teve outros prejuízos, assim, dela estar envolvida. No meio disso teve Armagedon 2001, teve aquela dos deuses, qual que sabe o nome? Guerra dos Deuses. Guerra dos Deuses. Guerra dos Deuses, que nem veio aqui pro Brasil. Não, foi, né? Publicada então, aqui. A Dona Troy, de uma hora para outra, desaparece e depois volta, sabe? Participei de uma Guerra dos Deuses e pronto. O Armagedon 2001 serviu só para contextualizar os personagens da Tropa Titã, né? Mostrando eles no futuro, assim, que há várias tropas paralelas, eles não sabem um da existência do outro, existe um benfeitor por trás, E, inclusive, eu não entendi nem essa história no contexto da Armagedon 2001, porque eu procurava a identidade do monarca, e nessa época quem era o tirano, no caso, era o Lord Chaos, né, o filho de Dona Troy no futuro. É, Armagedon 2001, que futuramente será tema de um podcast. Ginaldo, você chegou a ler A Guerra dos Deuses, ou o que, que você acha dessa quebrada que deu na narrativa do Wolfman? Eu li há pouco tempo alguma coisa. Essa história da Guerra dos Deuses é tipo Millennium, ou aquelas sagas que eles começaram a fazer nessa época, que pegava todas as revistas mensais e ia picotando, e acontecendo uma coisinha, acontecendo outra. Então a série tem altos e baixos, sendo que tem muito mais baixos que altos. Não é legal, não. A parte dos Titãs tinha tudo para ser legal, cara. Porque por conta da Troia, os Titãs têm um histórico com os Titãs originais da mitologia grega, que é muito legal, cara. Eles, no comecinho, eles tiveram um primeiro encontro, onde a Moça Maravilha se alia aos Titãs contra os deuses do Olimpo. É uma puta história legal, assim, bem bacana. Depois teve toda a reformulação da Moça Maravilha em Troia, também é muito legal, pouco condizente, assim, dando continuidade, mas não muito, com essa primeira história, com esse primeiro encontro com os Titãs originais, que eles vão pro espaço e criam toda uma série de crianças superdotadas, igual a Troia, né? E nesse Guerra dos Deuses, isso daí não foi abordado direito, assim, então ficou meio capenga, não é... Eu nem lembro direito mais dessa história, assim, passou, sabe? Eu acho que apaguei de tão ruim que era. A parte do Armagedon é, assim, é uma bobajada, né? Hoje você entende como uma bobajada, cara, porque não tem muito o que falar também, né? Realmente a tropa é encaixada, não tem nada a ver com a trama de Armagedon, é só uma equipe no futuro, que é uma equipe boba, uma equipe conceito juvenil, meio bobo, né, meu? Tem um vampiro na equipe, que é, sabe, esquisito, assim. Tem um cara elétrico que assim, é esquisito, não sei o que dizer mais do que isso. Não vai além, meu, assim, não é um bom momento, né? É o princípio do fim da equipe, né? É, mais pra frente eles até fazem uma fusão, as duas equipes, né? A Asa Vermelha aparece uma parceira, assim, do Robin, né? Depois tem uma enrolação que o Robin do futuro volta, meu. Tipo, sabe? Parece um roqueiro, assim, daquele metal farofa. Meu, é triste, cara. É triste, assim. Tô rasgando mais páginas da revistinha, enxugando as lágrimas. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você releu aquela parte dos Titãs mitológicos, que tem aquele Império, que tem um caso com Dana Troy. Sim, li. Você sim. Você lembra dessa parte? Li agora há pouco. Cara, eu fiquei, acho que depois eu fiquei vendo o Lord Chaos. Cara, é idêntico ao Império, velho. Eu fiquei assim, porra. Não, meu, não fala isso não, que o pai dele é aquele barbudinho, ruivo, meu. É, o Terry. Mas, cara, se você for ver direitinho, eu tava lendo agora, e o cara é o tempo todo falando caos, alguma coisa, caos. Numa página tinha 5, 6 falas assim do Império falando caos. Eu sou, caramba, velho. E o nome do personagem lá na frente é Lord Chaos, e a cara do homem lá, porra, eu fiquei. Sei não. Meu, aí é teste de DNA mesmo, porque todos têm o cabelo enroladinho. É igual, velho. É igual. Chama o ratinho. Todos eles, né? O Terry é barba e cabelo, assim, ele parece o rolo da Turma da Mônica. Não, e o disfarce do Dick Grayson, do Asa Noturna, também é um cabelo ruivo, enroladinho, bigode. Aquele bigode de Tom Selleck, ator pornô dos anos 70. Uma camiseta, né? Camiseta pura, branca. Pura ator. Que tenso, viu, velho? Eu ia falar isso. De regata e óculos, sabe, de xerife, meu, de série. Assim. Que isso, cara? Não dá, né, meu? Praticamente um bicheiro. Meu, depois, mais tarde, a Estelar, meu, também. Aí o Grumet pisou na bola, meu. Fez um uniforme novo pra ela, meu, que é um maiô com frente e costa, mas não tem lado, meu. O que que é? Tá colado nela, meu? Tem isso aqui, ali. E outra, ela cortou o cabelo do Dick e o cabelo ficou maior. Não, ela fez mullet, é da época. É, exatamente, o cabelo dela era curto, ela picotou, ficou bem um mullet, cara. Como é que pode? Porque o quadrinho é assim, né? Você pode identificar a época que ele é feito pelo corte de cabelo, cara. Os Titãs era aquele cabelo dos Monkeys, né? Dos Beatles, ou melhor. Aquela bolotinha, assim, né? Mas parece o Príncipe Valente. O Mutante também tá com o mesmo corte do Dick, né? Mas só que o cabelo então, dele é escovinha e o mullet atrás também. É anos 90, meu. Mudou, né? Cara, se você vê a Legião, meu, a Legião berra pra você anos 60, meu. Fala assim, como, meu, daqui a 3 mil anos nós vamos estar de costeleta? É, me disse que a moda é cíclica, vai que tinha voltado naquela época, era o must da época, era calça boca de sino e costeleta. A costeleta do futuro é do Capitão Kirk, meu. Aquela pontudinha, pegadora. Né? Até o Gorn lá, o bicho verde, se apaixonou pelo Kirk, meu. Então, não... o futuro é esse, né? I lost my communicator. Give me yours. I don't have it. Then we've got to get back to the tower and... Beast Boy, I'm not going back. I can't. What? Why can't you? Because she's not your friend. She's my apprentice. Terra? Terra! The girl you knew was merely an illusion. A fantasy. In reality, she's been working for me. That's a lie! I found her. I trained her to control her impressive powers. And then I sent her to destroy your little team from the inside out. No! Terra would never! Tonight her orders were to strike. But I guess she took pity on you. Perhaps she wanted to keep you as a pet. However, despite this minor error in judgment, she was kind enough to deactivate the security at Titan's Tower. Your friends are being annihilated as we speak. Liar! Beast Boy, it's the truth. Vamos lá, o finalzinho da saga. O que que vocês acham do desfecho do Exterminador dando fim do filho, descobrindo que ele estava sendo... possuído, as consequências da saga. Diz aí, Luiz, o que você achou desse final? Foi interessante? Foi um recomeço para os Titãs? Foi um reboot para os Titãs ou não? É, eu acho que sim, foi um recomeço, porque foi terra arrasada, né? Eles destruíram a Torre Titã, os cidadãos de Nova York em pé de guerra com os Titãs, que antes eles eram amados, assim. Tem uma parte lá que eles estão devendo 52 milhões de dólares em danos nas propriedades e tal. Enquanto o Exterminador, um puto salto assim, na construção do personagem, porque o cara, pô, ele já tinha perdido o filho dele lá atrás, o Grant Wilson. Lá no comecinho, quando ele queria imitar o pai, ele morre nem saber que o pai era o Exterminador. E perde agora o Jericó desse jeito pela própria espada, né? Isso deu um contexto assim, bem shakespeariano. A mim só pareceu que a decisão de matar Jericó saiu muito rapidamente, de uma hora para outra. Acho que era um capítulo só, que ele tá tentando salvar e de repente, pá, tem que matar. É, foi justamente naquela parte que o Jericó meio que... Tem hora que ele volta a ter consciência do que tá acontecendo e pede, né, pro pai, ó, me ajuda aqui, me mata, que eu não vou conseguir controlar isso por muito tempo, e se você não me matar, eu vou acabar matando todo mundo. Aquela página final do Grummet é sensacional, aquela página dele do Exterminador atravessando o Jericó com a espada, aquilo é muito bonito. Você vê o auge do traço do Grummet ali. Não, acho que não foi uma questão assim precipitada, assim. Ou era agora ou nunca. Ou ele fazia aquilo ali, não era coisa que ele podia pensar muito. Tanto que mais à frente o Dick lá fala, porra, você matou seu filho. Não matei, eu libertei ele. Porque ele tinha mais jeito, né? Se ele fosse ruminar demais isso aí, o interessante dessa morte foi a surpresa, né? Ninguém esperava, né? Não tinha mais o que fazer. Acho que ele até pede pra morrer, não é isso? Pede. Ele, então, Pô, meu, pediu pro cara que tá com a espada afiada lá, meu, falei, tá bom, meu, não pede duas vezes. Ele falou, atravessou, e é bem impactante mesmo. Né? O Tom Grummet fez a parte dele. Ele falou, ó, essa a minha parte eu fiz. É legal, assim, a forma como eles descobrem também o esconderijo, né? Que é com base nas pinturas dele, né? Sei lá, essa história realmente, assim... Ela, tanto é que eu acho que ela até melhora um pouquinho depois que acaba, que eles começam a pôr a casa em ordem, né? Que o Estrela Vermelha volta, o Ciborgue modificado, melhora um pouquinho, cara, né? Assim, mas realmente era o final mesmo dos Titãs aí, viu? Tanto é que depois disso foi meio que ladeira abaixo, né? As vendas foram caindo, eles fizeram aquela junção com os membros da Tropa Titã. Depois veio aquela fase que era o Arsenal liderando, que tinha o Kylie Rayner como membro dos Titãs. Depois disso teve aqueles Titãs do Jurgens que o pessoal ignorou aqui no Brasil, abriu na época, ignorou, não publicou nada. E depois veio a fase da Devin Grayson, que saiu aqui no Superman Premium, né? E depois disso, só na Panini, lá já na fase do Geoff Johns. Eu gostei do finalzinho desse arco. Foi uma boa reformulação. Pena de que ela não deu muito certo, né? Já que logo depois a revista foi cancelada. E infelizmente, ou felizmente, foi reformulado e a gente... Depois de várias e várias encarnações, até nos 952 também foi aquela coisa meio esquisita do Lobdell escrevendo. E parece que mesmo depois do rebirth, o Lobdell continua segurando a bola lá. Alguém tá lendo alguma coisa recente do Titã, seja dos 952 ou do rebirth que tá saindo agora? Eu li, viu, Marcos? O rebirth agora, eu li o número 1. Olha, vou te falar, hein, meu. Tenho o maior prazer em falar mal, meu, mas foi bem legal o comecinho que eu li. É o Damian, né, o Robinzinho lá, filho do Batman, formando os Titãs, né, ele sequestra os Titãs para formar a equipe. Então, quer dizer, pelo menos é algo original, né, meu, assim, não é uma releitura das fases antigas, porque o problema dos Titãs é que eles tiveram aquele... do Wolfman e do Pérez, e todo mundo ficou preso nessa fase, cara, e reciclando ela e tentando mexer nela de novo, e não dá, cara, porque ela é assim, na época ela fez sucesso porque ela tava na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Eu nem sei se hoje ela seria assim tão ovacionada, assim, tão admirada, cara, porque na época foi demais mesmo, e era uma coisa inédita. Então, pelo menos agora no Rebirth, sem nenhum medalhão, hein? Não tem ninguém conhecido fazendo ele, uma arte protocolar, assim, sem nenhuma firula. Só é o Brett Book que tá desenhando. Nossa. Isso. E tá legal, assim, o primeiro número que eu li pra gente conversar aqui, falei, vou ter munição pra xingar, meu, que eu não gosto. E foi divertido, cara. Porque é o Damian é um puta de um personagem bacana, né? Me desculpa aí, Tim, mas eu gosto desse Robin agora. E heresia! Mas, pô, mas não tem o que fazer, né, meu? Damian é um Robin. Drake é foda, velho. É, mas o Damian é Robin. Não sei que boquinha, não. Tim Drake era foda. Ele foi desfodizado, cara. É verdade, cara. É verdade. Ele era foda demais, mas virou ele era foda, era insuportável. Cara, mas não, velho. Atualmente no Detective Comics por James Tynion, cara, ele tá muito bem, velho. Tá muito, muito bem mesmo. Você voltou àquela época mesmo, assim, Tim Drake, assim, Chuck Dixon, tá bem legal, cara. Chegar essa parte. Do 952 eu achei intragável. Comecei a. Não. Eu tô lendo agora, você é parte do Rebirth. Do Rebirth, eu sei. Mas pegando assim, algumas edições pra ler Titãs, assim, tá, rapaz, é muito ruim. Muito ruim, ruim de roteiro, ruim de desenho, aquele que não é prova forte, é ruim demais, velho. Ah, com certeza. É aquele muito estranho, muito estranho, muito estranho. Os Titãs, eles estão meio perdidos, assim, mesmo depois dos Novos 52, eles já estavam perdidos. A Estelar, ela é outro personagem. Ela tá perdida. Mesmo nesse primeiro número aí que eu li agora do Rebirth, dos Titãs, ela é outra personalidade. Ela é preocupada com o grupo, e ela não é isso. Ela é uma guerreira, cara. Ela é alienígena mesmo, assim, né? Então, quer dizer, é meio esquisito essas coisas. A Ravena também, eu acho que a Ravena teve um arco muito bom nessa, assim, na época do Pérez e do Wolfman. Não tem jeito de fazer nada melhor que aquele personagem. Tinha que aposentar ela, eu acho, né? E tem o Mutano também, que é o engraçadinho, eu não sei, não. Mas eu vou te falar, pelo Damian, esse começo aí parece bacaninha, assim, não posso falar mais do que isso. Reginaldo, eu... Nessas releituras agora, eu recomecei a ler os Titãs de Geoff Johns, sabe? Logo quando ele relançou, acho que lá em 2003, eu acho. Cara, e dessa vez eu gostei pra caramba, assim, do material, assim, com a arte do Mike McConnell. Aquilo, no começo, assim, que era uma mistura de Novos Titãs com o conceito de Young Justice. Muito bom, assim, os Titãs, eles mudam pra São Francisco. E, no caso, é o Superboy, o Connor Kent, né, o Tim Drake. A Moça Maravilha, que era a Cassandra Sandsmark, começa como Impulso, depois vira o Kid Flash, o Bart Allen, e Titãs originais, no caso os que o Marv Wolfman criou, o Cyborg, a Ravena, a Interlight e o Mutano, são instrutores desse personagem. Eles ficam encarregados de todo final de semana, tipo um clube de escoteiro, sabe? O primeiro vilão do primeiro arco, no caso, é o próprio Jericó, que volta só uma essência, filha, tipo aquele filme do Denzel Washington, pulando de um corpo para o outro. É Possuídos, o filme. Possuídos, cara. Ele tem aquela música dos Stones, assim, que é... Isso, fantástico. É demais, fantástico. Demais. Filmão, cara, hein? Né? Filmaço. Aí tem uma sequência que ele assume o corpo lá do Slade, e o Slade pega, dá um tiro na patela do Impulso. E assim, o Jones, ele vai contextualizando, sabe, todos os personagens, assim, o Bart, o Ollie não se sente confortável com ele, porque assim, é aquele ali que é o sucessor dele, e assim, o guri é bem imaturo e tal, e diferente do Flash, ele consegue ler o livro e absorver toda a informação, e o Ollie não, o Ollie, ele pode ler esse livro nessa mesma velocidade, mas 5, 15 minutos depois, o cérebro dele não retém informação, e o Bart não, ele consegue reter toda a informação. E quando ele leva esse tiro no joelho, aí tem algum problema, eles levam ele lá para o hospital, só que ele regenera muito rápido, aí o médico tem que ficar abrindo para colocar o osso no lugar certo. E assim, logo depois, quando ele sai do hospital, ele vai e devora uma biblioteca, e parece aquela cena dos caça-fantasmas, que os livros estão voando, sabe? Ninguém vê, sabe? Só vê os livros sendo, o pessoal todo aterrorizado. Esse cara, tá acontecendo alguma coisa. Esse não é o Bart, ele tá muito rápido, sabe? Aí fica aquelas pilhas de... E o personagem fica bem legal, sabe? Assim, esse primeiro ano eu recomendo muito. Inclusive o desenho. Você leu isso daí? Já ama. Li. Marlo, já leu? Não, Marlo. Já li e gostava. É, eu vou te falar, viu, Luiz, que eu li só uma vez na época, assim, não era a minha fase favorita, porque eu gostava realmente do Young Justice, do gibizinho, que saiu pouco por aqui, né? Que era o Robin, o Tim, o Superboy e o Impulso. E eu gostava do Impulso por ele ser o Impulso, não por ele ser tentar modificar a personalidade dele. Eu li essa parte do Jones, que ele vai mudando o Kid Flash, sim, eu lembro disso. Depois tem o Robin e a Cassandra, eles namoram, não é isso? Não, no caso é o Superboy. Isso, Na época, quando o Superboy e o Kid Flash, eles morrem na Crise Infinita, o Robin e a Cassandra tem realmente um rolozinho, sabe? Isso eu já não sabia, já, meu. Eu confundi, era o Superboy mesmo com ela. Mas não é da minha fase favorita, não. Cara, velho, mas eu também não era, bicho. Preciso rever, Eu tava lendo agora, assim, com esse excesso de informação de Wolfman, aí você vai vendo aquela coisinha mais chuta. Cara, é bacana. Enxuto, o problema do texto do Wolfman, pra gente que leu na adolescência, é que nós somos adolescentes pra internet, né, velho? Então a quantidade de texto. Eram leitores mais pacientes. Nós éramos leitores mais pacientes. Então, hoje em dia, aquele monte de recordatório lá não ia descer bem pra galera. E o ritmo era outro também. Tinha a cena no quadrinho e a repetição no recordatório, né? Ou o balão de pensamento do personagem falando o que estava fazendo, né? Era um filme do Christopher Nolan. Isso. quadrinho muito antigo é realmente difícil de ler, assim, a não ser que seja alguma coisa muito, cara, mas muito diferenciada, que ainda hoje você fala, nossa, cara, ainda hoje é impressionante, assim. Mas o antigo é difícil, sim. Mas eu acho assim, eu acabei de ler essa fase aí do Titãs pra gente fazer o programa e fui reler alguma coisa antiga. Falei assim, será que era também truncado desse jeito na época do Wolfman e do Pérez? E é, cara. É sim, é um pouco sim. Nossa, quando eles resgatam o Steve Dayton junto com o Homem-Robô, aquela história, cara, eles têm duas páginas, meu, de texto emotivo, assim, que você fala, caramba, meu, que coisa chata. Apesar dessa coisa meio travada, meio truncada, vale a pena reler isso hoje em dia ou é melhor deixar lá na memória afetiva mesmo? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que. Falando do Titãs do Joss ou dessa fase que a gente falou do Wolf? Não, não. Tô falando da que a gente falou, do Titãs Hunt, né? Inclusive tem um Titãs Hunt aí do reboot, que não tem nada a ver. Eles tentaram reformular a turma Titã original, né? Que é, vamos dizer, a Titãs Hunt oficial é essa história. Que saiu nos Novos 52, acho, se eu não me engano, né? Mas o arco que nós lemos para cá, que é a história do Jericó, reformulação da equipe, eu acho dispensável, cara, assim, é defasado, é desatualizado, não tem relevância nenhuma, tem uma arte bacana, né, que no máximo você olha os quadrinhos e guarda de novo na sua estante, não precisa, né? A do Jones, o Luigi tá falando que é legal, eu vou dar uma conferida, que não lembro dela com tanto carinho. E a do Wolfman, do Pérez, dos Titãs lá de antigamente, é só carinho que eu tenho, assim, não posso falar mal, é família, meu, aí eu adoro essa fase, assim, entendeu? Porém, eu tentei reler agora para refrescar alguma coisa do arco que a gente tava lendo e, vamos dizer assim, o ritmo é o mesmo, é truncado. E aí, Luiz, o que você acha? Vale a pena reler essa fase dos Titãs do Wolfman com o Grummet? Mas eu acho uma questão um pouco complicada, sabe? Existem hoje em dia na literatura, assim, na verdade sempre existiu, adaptações literárias. Em caso você pegar um clássico, o Don Quixote ou o Dom Casmurro, você fazer um texto mais acessível para outros públicos. Eu acho que esse material deveria passar por adaptações editoriais. Não é um pouco assim você falar isso, mas você cortar mesmo, você editar. Assim, tem um bom exemplo, a gente vinha comentando isso no grupo com vocês, no caso aquele Marvel Saga número 2, na Editora Abril, republicou o Julgamento de Reed Richards, que saía na época naquela mensal, formatinho do Homem-Aranha. É uma compilação, esse Marvel Saga 2, o John Byrne próprio fez uma edição, cortou páginas, e ele disse, usando o máximo de habilidade para editar a saga aqui apresentada, retirando material não relacionado diretamente com a minha história do Galactus, em alguns pontos você vai encontrar referências a esse material, lugares como a Zona Negativa são citados, e alguns personagens se recordam de eventos passados que não têm importância para esta edição. Por fim, ponderando-se tudo, a sorte esteve ao meu lado enquanto eu editei e alterei a posição de determinadas páginas para tornar esta multissaga bem mais digerível. Sequências inteiras tiveram que sair, porém elas formavam um bloco relativamente fechado e na parte que se refere a Galactus, praticamente nada teve de ser reescrito, onde houve a necessidade de alteração no texto. O sentido e a intenção originais foram escrupulosamente mantidos, assim sendo, aproveite. O que você vê, direito, como eu disse há um pouco tempo atrás, é muito texto, assim, e a arte de Jorge Pérez, aquele começo, era uma arte bem precisa, assim, pode cortar mesmo, recordatório, balão, sabe? Deixar a narrativa mais ágil, eu acho que não é na questão nem de ser se datado, é no caso readaptar essas páginas. Todo mundo diz, meu trabalho favorito, Marvel, meu Novos Titãs, ou Crise nas Infinitas Terras, é justo. Mas o material que eu gosto mais dele é o enxutinho, aquele... A história do universo DC, que é a prosa, tá lá aquela arte lá do George Pérez. Eu acho que algum editor pegava esse material, vamos editar essa porra e dá pra fazer um negócio legal com isso. Sobretudo essa história, Titans Hunt. Dá pra cortar muita coisa aí. Por exemplo, a gente tava vendo aqui o material, chega a dar quase 500 páginas. Eu acho que 120 páginas aí, já você cortava tudo, ficava uma história bem assim, mais eletrizante, mais assim, mais acessível. É, deu, mas deu esse tanto porque teve aquelas 3 ou 4 edições que eram ligadas a Armagedon 2001 e a Guerra dos Deuses, que acabou enchendo linguiça, que não serviu nada pra saga, né? Se você for ver direitinho, essa do Armagedon 2001 e a Guerra dos Deuses são o quê? 40 páginas, 50 páginas no máximo. Ainda assim, são 450 páginas, amigo. É muita coisa. É muita coisa, muito recordatório, muita coisa. Hoje em dia, não. Você vai nessas edições mensais, o recordatório se resume àquela página no início, né? Que ele diz, ó, na edição passada aconteceu isso, isso e isso. Os personagens voltam a esses eventos. Os roteiros hoje não são tão estáticos quanto antigamente. Ô Luigi, deixa eu te perguntar só um negócio. Você falou que você gosta mais da história do universo DC do que da Bosta, crise? Cara. No, God! No, God, please, no! No! No! Não faz isso. Cara, eu gosto, velho, eu gosto. Tem uma espágina pra enxugar lágrima aqui, meu. Não, eu gosto. Volto pra expressão do Luiz. Não pode, cara. A crise, meu. Eu, cara, é assim, eu tenho tanta coisa. Eu, não é quer dizer que eu não gosto. Eu entendi. Fez umas vidas, eu não vou graduar, você gosta, sabe? Mais. Inclusive, na introdução dessa história do SDC, o Marv Wolfman disse que esse seria, no caso, as duas últimas edições da Crise nas Infinitas Terras. Se eu não me engano, era uma Max, era em 2 edições, no caso seriam 14. Só que o editor da época disse, não, vamos lançar isso aqui em uma edição à parte. Seria um apêndice de Crise nas Infinitas Terras. Caso a gente tá falando a mesma língua, só que... Não, pô, mas a Crise é um puta de um trabalho, cara. Não, claro. A Crise é incomparável, claro. Cara. Não tem série, Maxi série igual, não fizeram nada igual ainda, cara. Eu acho que você tem que dar um crédito pro Pérez por ele ter feito a Liga versus Vingadores sozinho, na unha, que aquilo lá também é um puta de um trabalho, cara. É assim, é um trabalho à altura da Crise. Mas a Crise, é isso que eu falo, cara, ela também tem o texto do Wolf. E é muito bem feito também, cara. É um balaio de gato que o cara tá arrumando. Cara. É, com ele certeza. Arrumou, com certeza. Com certeza. Aí, ó, a crise é. Precisamos falar sobre a crise. A história da Universo DC, cara, já é pós-crise, organizar tudo bonitinho, tudo cheirosinho. E aquela arte do George Pérez, como um livro ilustrado mesmo, aquilo ali merecia um tratamento gráfico, assim, na época que foi lançado em junho de 2009. Foi lançado num encadernadozinho, Michuruca, inclusive juntando aquelas histórias de origem que saíam naquela maxi-série de 52. Cara, aquilo ali merecia uma capa dura, aquilo era muito bom. Enfim. Bom, a minha memória afetiva tem lacunas em relação a essa saga, porque foi uma época em que eu estava muito empolgado com a X-Men. Eu tinha deixado a leitura dos Titãs também por conta da ruindade da fase anterior a isso, e depois porque eu acabei perdendo algumas edições dessa saga dos... Acabei não comprando, não chegava, porque eu estava morando na época, não chegava algumas edições. Mas eu penso assim, que um ponto baixo do Marv Wolfman ainda é mais alto do que o ponto alto de alguns escritores que a gente vê por aí. Eu gostei de reler, foi legal rever algumas coisas, preencher as lacunas que eu tinha na memória, mas tem isso que o Reginaldo falou, né? Hoje em dia essa saga não tem implicação nenhuma na vida dos Titãs. Tá lá no passado mesmo, e... A releitura de algumas coisas que você viu na adolescência só faz você refletir no quanto era pouco exigente, talvez. Você ia colecionar Titãs a partir da edição de Armagedon 2001, então eu peguei o finalzinho da saga, então ler pela primeira vez o início foi bem legal, dada o contexto da época, né, o contexto histórico do gibis, como era feito o gibis naquela época e como é feito hoje, você tem que levar isso em consideração. E assim, eu acho que todo esse material antigo, por mais relevante que ele possa parecer hoje, ou por mais importância que ele teve para a continuidade dos personagens, eu acho interessante você reler, e talvez até uma republicação da Panini. Claro que tem muita coisa antes publicada, eles têm que terminar os Titãs do Wolfman e do Pérez antes de passar isso, recentemente O Contrato de Judas, pela Egon Moss, e vale a pena você ler. Mas eu acho que essa fase, apesar de não ser relevante para o que veio, até para o que veio depois dos Titãs e principalmente para o que está aparecendo agora, vale a pena você ler. É claro, você tem que levar em consideração como ele foi escrito. Eu acho que ele, lá da regra dos 15 anos, né? Não precisa deixar na sua memória afetiva. Ao contrário do que o Reginaldo falou, eu gostei do que eu reli. É claro que algumas partes a gente pulou, porque, como falei, é muito texto. Hoje em dia a gente não está acostumado com esse tanto de texto. A narrativa é muito mais fluida, mas apesar disso ainda é uma boa leitura, é uma leitura divertida. E os desenhos do Grummet, então, nem se falam, né? É coisa de encher os olhos, de não arrancar as páginas dessa, porque essa daí tem que ficar lá bonitinho, mas quem sabe arrancar a página de outro gibi para enxugar as lágrimas de alegria que você tem lendo aquilo. Sorry to disappoint you, Robin, but I'm not here to fight. I'm here to help. We don't need your help. Yes, you seem to have everything under control. For I'm sorry. You mistake my generosity for regret, Cyborg. I only offer my assistance because it suits me. Why are you doing this? What's in it for you? My reasons are my own. Do you want your friend back or not? Vamos agora para as nossas indicações. Algo relacionado com o grupo ou com os autores. Eu vou começar. Vou começar com uma coisa que a gente já falou um bocado, que o próprio Luigi já indicou indiretamente. A minha primeira indicação é os Titãs do Geoff Johns, que foi depois da fase do Wolfman, foi a fase de mais relevância do grupo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Foi a fase que ele teve mais holofote em cima, né? Afinal, era o Jones que estava escrevendo. Ele já vinha de uma excelente passagem na Sociedade da Justiça, que a gente já falou um pouquinho no podcast anterior. Veio de uma outra excelente passagem no Flash, e com os desenhos assim primorosos do McCone. O cara tá matando a pau, tá desenhando muito, apesar daquelas mudanças de personalidade de alguns personagens, como o Impulso, que ali ele se tornou Kid Flash, talvez fugindo um pouquinho da essência do personagem, mas eu achei muito interessante eles transformarem o Cyborg, a Estelar e até o Mutano como mentores dessa nova geração de heróis, ou dessa nova geração de sidekicks. Eu recomendo muito isso nessa fase. Acho também que a Panini podia republicar essa fase. Ela saiu em revista própria aqui no Brasil, na revista Novos Titãs. E a minha segunda indicação, essa já é um pouco mais antiga, e essa, assim, tá no meu coração, que é a primeira lembrança que eu tenho dos Novos Titãs, que é aquele encontro dos Titãs com os X-Men. Escrito pelo Claremont, auge da popularidade dos dois grupos, né? Então, nada mais justo do que juntar os dois grupos. Então, desenhado pelo Walt Simonson, junta Darkseid e Fênix Negra. Aquela splash page dos dois grupos se encontrando, o Ciclope dando as mãos ao Robin. Aquilo é lindo. Ele foi publicado aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel número 9, e depois republicado naqueles grandes encontros Marvel e DC número 2. Número 1 foi Superman e Homem-Aranha, o 2 foi X-Men e Novos Titãs, o 3 foi Batman e Hulk, que também é excelente, com um traço primoroso do Garcia Lopes. E o quarto e último foi, de novo, o Superman com o Homem-Aranha. E, assim, é outra coisa que eu não sei se isso saiu encadernado nos Estados Unidos, mas a Panini, temos que encher a caixa postal da Panini, da Panini Itália, encher o saco deles para eles republicarem aqui no Brasil, que aquilo é ouro em forma de página de quadrinhos. Bom, minha indicação, no caso, seria a história do universo DC. Mas assim, eu já falei agora há pouco, e tem outra indicação que foi publicada em Crise Final Especial número 2, de setembro de 2009, pela Panini. No caso, é a história O Testamento de um Herói, que lá nos Estados Unidos saiu como DC Universe, The Last Will and Testament. É do Brad Meltzer e do Adam Kubert. É como se fosse um fecho da trajetória do Brad Meltzer na Liga, e ele fecha como um ajuste de contas. Tem o Brian Markoff, o Geo Fossa, irmão de Terra, e o Slade Wilson. E é um Cara, e é uma desforra, é um combate sensacional, cara. Eu recomendo muito, e assim, é um... Putz, a gente vai ter que falar do Brett Meltzer, velho, né? Eu sou apaixonado pelo esse autor, cara. Eu, aquele verde, a busca, crise de identidade, puta merda. E o run dele na Liga da Justiça, com aquele crossover, a saga do Relâmpago com o Geoff Johns. Cara, pode ler tranquilo, velho. Vamos passar a sua sugestão para o conselho editorial dos Sete Jagunços. Sendo aprovado, nós vamos falar sim. Bom, eu tenho duas dicas para dar, né? Primeiro, eu vou tentar indicar um livro de novo. Sempre que der para amarrar algum livro aí é legal. E eu acho que o Espírito dos Titãs, que eu gostava, assim, que eu li do Wolfman e do Pérez, você encontra em livro, cara. É um livro fininho, Vida Sem Rumos, da Susan E. Hilton. Quase o roteiro do Coppola para aquele filme também, Vida Sem Rumo, que é com um monte de artista conhecido, Tom Cruise novinho, o Patrick Swayze antes de ser Leão de Chakra. O filme é demais, né? Em PB, é bem legal. Pode assistir o filme ao invés de ler o livro. Mas o livro é fininho, cara. Esse é muito legal, cara. Muito legal. E é aquele espírito dos Titãs mesmo na época, cara. Jovem amargurado, assim, passando por dificuldade e se tornando adulto, cara. Muito legal mesmo. E para indicar um quadrinho que tem a ver, cara, eu vou falar o quadrinho do meu coração dos Titãs, assim, que foi assim, que eu adorei essa história, acho que foi uma das que eu mais li dos Titãs, que é de New Titans, né, 23 a 25, aqui no Brasil saiu na Novos Titãs 7 e 8, que é a saga do Sistema Vega, né, quando a irmã da Estelar sequestra ela e leva ela de volta para o Sistema Vega, e os Titãs se encontram com os Omega Men, que é uma equipe obscura aí da DC que eu sou apaixonado. E, pô, é uma história muito legal, muito legal. Eu terminei de ler a história para a gente conversar aqui agora de manhã, então tá fresquinho na cabeça, assim. É muito, muito boa mesmo, cara. E se você pegar o gibi nacional, a Novos Titãs 7 e 8, de lambuja você vai ler na Novos Titãs 7, Lição de Anatomia do Monstro do Pântano. E só vou dizer isso, cara. Você não precisa ler mais nada, cara. Só complementando a fala do Reginaldo, duas coisas que a Panini eu acho que tá devendo, por causa do relançamento do Omega Man pelo Tom King, né? Aquele material eu comecei a ler, cara, é muito bom. E na Graph Novel original, que saiu lá nos Estados Unidos, acho que já tem uns 3 anos, eu acho, que é o Novos Titãs Jogos, que é do Marv Wolfman e George Pérez, e captura exatamente uma fase anterior a esse Titans Hunt que a gente conversou aqui, e a arte do George Pérez, sensacional. Pô, você vendo assim em retrospectiva, acho que é a melhor arte que ele fez de Novos Titãs. Espero que a Panini algum dia lembre que esse material existe e publique. É uma graphic novel original. Ela foi feita exatamente. Ela começou a ser feita exatamente na época da parceria dos dois, mas foi deixada de lado. E certo dia eles retomaram e fizeram. É uma história muito parecida com a Liga da Justiça versus Vingadores. E assim, um projeto ficou em ato por muito tempo e depois foi concluído. Minha indicação do trabalho de Wolfman e Pérez é a mais óbvia. Tá? Se você não leu Crise nas Infinitas Terras, você não teve razão para estar vivo nesse planeta até hoje. Se leu, parabéns, vocês estão certos, o Luiz está errado. E, bom, minha segunda indicação, corra para um sebo e tente encontrar Novos Titãs 16. Você precisa, embora não saiba disso, talvez, você precisa ler Quem é Dona Troia, que é uma história linda, emocional, emocionante, e dá de 10 a 0 nesse negócio de origem da confusão, cara. Eu não me conformei com aquela mudança de Moça Maravilha para Troia, confesso a vocês. E se posso dar mais uma indicação, o Retorno dos Titãs, pelas mãos de Devin Grayson e Phil Jimenez, é muito bom, o imperativo Technis, você deve ler essa história. Então vamos para as nossas considerações finais. Reginaldo? as indicações aí durante o programa e agora no final valeram mais até do que essa saga que nós comentamos. Eu vou rever os Titãs do Jones, né? O Marlo agora falou dessa história da Dona Troika, é realmente demais, cara, demais mesmo. Vou atrás também, é muito boa. A outra saga que ele comentou é o Retorno dos Titãs, é isso? É o Imperativo Tecnis, com o crossover dos Titãs com a Liga da Justiça. Saiu aqui no finalzinho, foi o finalzinho da Melhores do Mundo, que logo depois já foi a fase prêmio. Saiu em formatinho, cara. Isso daí, foi. Cara, é uma preciosidade, meu. Menino, você fica relançando, cara, Arqueiro Verde e Lanterna Verde de novo, essa porra, cara. E não lança isso daí, meu. Que é muito bom. Muito bom, meu. Phil Jimenez é o cara, meu. É o cara. É o filhote de Jorge Pérez, meu. Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Não tem por que não lançar isso daí, cara, naquele formato Paz na Terra, meu. Assim, pra você que nem cachorro quando vê carniça, meu. Se esfregar na revista, meu. Assim, porque é muito bom, cara. E é isso aí, meu. Obrigado, valeu. Bom, é isso aí que o Reginaldo falou. É esse material que tem que sair, cara, fogo. Pensar que esse não sai, cara. O Panini só republica Batman 1, Cavaleiro das Trevas. Cara, tá na hora de a gente pensar, olhar para os lados também. A DC tem muita coisa boa, esse material memorável. Se você tem ele na cabeça, se você já leu, não, eu recomendo não reler. É uma leitura um pouco datada, é uma leitura um pouco anacrônica. É um material, assim, são enredos brilhantes para a época, mas hoje em dia, se você quer ver, vá numa uma leitura dinâmica, você não é obrigado a ler tudo. É como a gente fez, né? É isso. Diante de tudo que foi falado aqui, eu me vejo obrigado a começar a ler esses Titãs no Rebirth, né? No Renascimento, como vai ser obviamente chamado aqui no Brasil. Vou ter que parar na banca e dar uma lida nisso aí. Ver se esse prazer de ler em pé na banca, algum interesse de continuar lendo os Titãs. Eu não sei bem se ainda sinto realmente esse apego pela equipe, mas gostei de tudo que foi discutido aqui, gostei das sugestões e espero vê-los na próxima. Bom, da minha parte, as indicações realmente foram excelentes. Eu quero aqui agradecer ao Luiz Gravello, lá do Quadrincast. Ele tem sido muito solícito, a gente tem tirado algumas dúvidas com ele em relação a podcast, publicação, hospedagem. Ele está sendo muito gente boa. Quem sabe numa próxima edição ele estará aqui conosco, abrilhantando nosso modesto podcast. E é isso, quero agradecer a todo mundo, agradecer a Luiz, Marlo, ao Reginaldo, aos jagunços ausentes, estarão nas próximas edições com certeza. E é isso, pessoal, valeu. Esse foi o 7 Jagunços da Derrota e até a próxima. Um abraço, tchau.